Eu meto pé na rua pra fazer revolução, mas na real quero tocar seu coração, clareando sua mente, te mostrando o futuro, iluminando suas ideias, a luz no fim do túnel, o mundo uma tristeza, com mente alienada, sentados na poltrona, com a TV ligada, você pensa em Brasília, eu penso no Brasil, nos moleque longe da escola, usando fuzil, malandragem, dá um tempo, já ouvi esse recado, ninguém chega aos 50 ou fica aposentado, na guerra por dinheiro, disputa um território, soldado aqui tem cor, matando o seu próximo, pretos como eu, de cabeça raspada, o pai é ausente e a mãe foi abandonada, carta marcada, o jogo é de azar, lágrima que cai, vela no altar, o navio negreiro hoje não é diferente, algemia assassina, bem na sua frente, via celular, imagem captada, descendente de um rei que é hostilizado, a tonga da mironga, do cabolete, frase africana que faz o chão tremer, a minha luta não está de luto, enquanto eu luto, muitos saem do luto. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Eu vejo ódio e rancor onde eu não queria. Meu Deus, pela cor, mas cantam a minha rima. O problema não está no moleque no farol, e sim no terno e gravata que rouba milhões, que tira dele educação, emprego bom e lazer. Qual a opção que ele tem pra escolher? Inversão de valores, ideias e conceitos, pra muitos é comum, tem que ser desse jeito. O dólar tá em alta, sua vida tá em baixa, nada vem mudando no fundão ou Santa Marta. Se não fosse a esperança que me faz sonhar, eu não conseguiria viver nesse lugar. Podem prender o meu corpo, mas não meu pensamento, com a fé de um guerreiro pronto pra arrebento. Sua vida é aqui, fique firme pra viver ela, corra pelo certo pra ter a vida bela. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Chego ligeiro na batida porque aqui o papo é sério. No MFM ou nas ondas do estéreo. Na mansão luxuosa, no barraco de madeirite. Na X1 do Playboy, no opalão sem limite. A vida é passageira e quem não quer vencer, nada te impede de conquistar os plaquês. Se até Deus trampou 6 e no 7 descansou, o sol sai de cena pra lua ter seu valor. De peão na madrugada sem pagar de bom vivan. Acelerando os pela saco da Klu Klux Klan. Com rajada de esperança pra quem tá abandonado, o vento corta a carne pra quem tá despreparado. Demorou, eu só quero dólar e diamante, minha coroa num castelo tranquila de turbante, meus filhos correndo pra lá e pra cá, como diz Jorge Ben, deixa o menino brincar. Se cheguei até aqui, chega a qualquer lugar, dominando o mundo como o leão a selva. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Ratatata, ratatata. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. Hoje eu acordei vilão, deixa eu falar. Hoje eu acordei vilão pra guerrear. É ratatata, é ratatata. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser. Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser.